café. Agora eu não tenho mais. Hoje uma taça de vinho gelado e uma puta do lado já me satisfaz. Eu tentei fazer por amor, mas essas putas não sabem o que faz. Dou moral pros vermes e depois reclamam que os homens são todos iguais. E ela sempre vai trocar o bom rapaz por um que no final faz ela chorar. É que entre o sangue bom e o canalha, a mina escolhe o que só põe ela pra chupar. A verdade é pra machucar. E eu passo longe de quem vai amenizar. Sereias são belas, te encantam e cantam, mas sempre te levam pro fundo do mar. Essa é pra quem tá pouco se fudendo. Pro que eles estão dizendo, pro que tá acontecendo. Essa é pra quem não tem escolha, a não ser ligar o que se foda, mas que se foda. Essa é pra quem tá pouco se fudendo. Pro que eles estão dizendo, pro que tá acontecendo. Essa é pra quem não tem escolha, a não ser ligar o que se foda, mas que se foda. Eu tinha uma melhor amiga que eu disse pra contar comigo. Só que a falsa só me chamava quando eu precisava de um ombro amigo. Meu quarto não é confessionário, chat do Face não é um diário. A vida é boa demais pra ouvir lamento de mina por conta de otário. Não me chame de monstro, até podem achar que eu sou insensível. Mas eu não quero uma mina que me abrace apenas pra manchar minha roupa com rímel. Vagabunda, mete o pé de falsos amigos. Amigo, eu tô cheio. Se um falso me pede um consolo máximo que eu ofereço é o meu dedo do meio. Esse é pra quem tá pouco se fudendo. Pro que eles estão dizendo, pro que tá acontecendo. Esse é pra quem não tem escolha, a não ser ligar o que se foda, mas que se foda. Esse é pra quem tá pouco se fudendo. Pro que eles estão dizendo, pro que tá acontecendo. Esse é pra quem não tem escolha, a não ser ligar o que se foda, mas que se foda. Ideias opostas a fatos, piscinas lotadas de ratos. Eu me sinto um pedaço de queijo, o alvo de desejo de todos esses falsos. A real face do inimigo nem sempre é a que ele mostra. A mão que hoje te cumprimenta, amanhã pode apunhalar suas costas. E quem é que gosta de dividir comida com quem quer foder tua vida? Te vê cheio de ferida, matou de cabeça erguida. E é que atitude fingida não me tira da corrida. Tô pronto para as batidas constantes desde a partida. Sei que o diabo convida, só que a mente evoluída não rende pras armadilhas. E a torcida que me encontra tá fudida, porque eu tô eliminando putas, falsos e ratos da minha vida. Esse é pra quem tá pouco se fudendo. Pro que eles estão dizendo, pro que tá acontecendo. Esse é pra quem não tem escolha, a não ser ligar o que se foda, mas que se foda.